nosso ouvinte, o Teixeira, ele perguntou sobre a situação do caso Carrefour, né? O Carrefour publicou, na manhã desta terça-feira, dia 26, um comunicado de retratação, a nota de retratação, após a polêmica sobre a importação de carne do Mercosul, que inclui o Brasil, né? Argentina, Brasil. No texto em francês, publicado no site da multinacional, a varejista francesa afirma, Luciano, lamentar que a comunicação tenha sido interpretada como uma forma de pôr em causa a nossa parceria com a agricultura brasileira e uma crítica a ela, a agricultura brasileira, né? Posicionamento aí, um trechinho da nota, posicionamento do Carrefour. Segundo fontes do setor de frigoríficos ouvidos pelo portal UOL, o fornecimento de carne para a rede varejista francesa no Brasil será retomado após o pedido de desculpas. Além do comunicado público, o CEO do Carrefour enviou também uma carta lamentando o episódio ao ministro, enviou essa carta ao ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro. Mais de 80% do fornecimento de carne para o Carrefour no Brasil é feita pela gigante JBS, que liderava o boicote. Os frigoríficos reclamavam do Carrefour espalhar mentiras sobre a sanidade da carne brasileira e não de privilegiar a compra de carne francesa. Você soube de algum caso de contaminação, de morte de gente lá na França devido a essa importação de carne? A questão maior foi o seguinte: houve uma pressão dos produtores franceses para que o Carrefour deixasse de comprar carne da Sul-América e comprasse basicamente para a França, a produção do mercado francês. Só que colocaram em xeque quando disseram, questionaram a qualidade da carne que é da carne do Rio, da América Latina, principalmente do Brasil, que abastece basicamente o Carrefour todo. 40% do faturamento do Carrefour está aqui, na América Latina. Então, gerou uma polêmica, os produtores locais resolveram fazer um boicote, já que não pode vender para a França, não rende mais para Carrefour nenhum. É estranho, já seria na França e acaba queimando. Mas aí, né? Depois desse mal entendido ou desse entrevero todo aí, o CEO do Carrefour resolveu aí tomar uma posição para tentar apaziguar os ânimos, né? Afinal de contas, ia provocar um problema tanto para a agropecuária brasileira como também para o Carrefour, que ia deixar de faturar. Genésio Araújo Júnior, direto de Brasília. Foi divulgado um vídeo em que o ex-presidente Jair Bolsonaro aparece às lágrimas ao lado de seu ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, lá nas Alagoas, onde passou o final de semana, falando de seu governo. Parecia prever momentos difíceis no futuro. Bolsonaro, ao longo de seu governo, quando chorava, era sempre por si. Venho lembrar algo que já disse no passado. Winston Churchill, durante os meses, em 1940, quando os nazistas bombardeavam Londres, era visto no dia seguinte visitando os escombros dos prédios. Era visto entrando com lágrima no rosto rosado em seu Bentley. Não se tem notícia que Adolf Hitler, que divulgava o ariano invencível, visitando locais bombardeados em Munique, em seu Mercedes 770K Grosser. Tenho o entendimento que os grandes homens e mulheres públicos precisam e devem chorar com o seu povo. A fragilidade deve ser respeitada, pois é coisa da humanidade. No entanto, desconfie de homens e mulheres públicos que se derramam em lágrimas e que só o fazem quando temem a morte ou porque estão fragilizados na iminência do caos que permitiu ou gerou. Desconfie. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília. Previsão do tempo. Chuva ontem durante a madrugada, né? Mas, rapaz, depois disso só calor, viu? Ficou abafado. Um calorão pesado hoje, meu amigo. E pra quem faz as andanças, os nossos colegas jornalistas, repórteres, sofrem bastante, principalmente o pessoal que anda empalitosado, viu, Luciano? Previsão pra Teresina: sol e muitas nuvens. À tarde, à noite, o céu fica com muita nebulosidade, não chove. Temperatura mínima 23 graus, a máxima chega aos 35. Não sei não, viu? Acho que vai passar. Em Barra, sol com muitas nuvens durante o dia, período de céu nublado, noite com muitas nuvens, temperatura mínima 24 graus, a máxima chega aos 36 graus. Em Timon, sol com algumas nuvens, não chove, mínima 23 graus, a máxima chega aos 35 graus na cidade de Timon. Trânsito e estrada. A dica de trânsito é: evite usar o seu celular, o smartphone, enquanto estiver caminhando ou dirigindo, até caminhando, né? Outro ponto importante que o condutor precisa levar em conta para ter segurança durante o trajeto é o alinhamento e o balanceamento do veículo. Isso garante o aumento da vida útil dos pneus, evita o desgaste, evita o desgaste na suspensão e contribui para a economia de combustível. Em viagens longas, por estradas que nem sempre conhecemos a conservação, podemos lidar com obstáculos como buracos e lombadas. Isso pode prejudicar o alinhamento do carro. Antes de pegar a estrada, verifique se é necessário. E se necessário, deixe tudo bem alinhado e balanceado. Oferecimento Posto Norte, Avenida Homero Castelo Branco, 2047, próximo ao Ibama. Jornal da Teresina, segunda edição. O seu informativo na hora do almoço. Abraço ao meu amigo Paulo, que interagiu agora há pouco. Lilian enviou uma demanda para a Águas de Teresina. Vazamento aqui na esquina da Avenida Ulisses Guimarães com a Avenida Transversal do Promorá. Conhece a Ulisses Guimarães, Luciano? Ulisses Guimarães não é aqui que liga a Zona Leste à Zona Sudeste, não? Não, acabei de dizer Promorá. É lá no Promorá. Avenida Principal. Ah, bom, é a principal do Promorá, tá certo. Na Zona Sul da capital. Alô também ao Luiz Sérgio, que é o subtenente Luiz Sérgio, pelo nosso canal no YouTube, iniciando por aqui, já vou escutar pela rádio no carro. Paulo Jesuíno, bom dia a vocês aí, aos ouvintes. Ricardo, é o Ricardo, do Conjunto Pissarreira. Maria Zélia, boa tarde, minha gente, boa tarde a Maria Zélia. O Flávio, Luciano, eu vou pegar aqui o contato do Flávio mais uma vez, Luciano. Oportunidade de emprego. Se você está desempregado, é formado na área de RH, entre em contato com o Flávio. Envie o seu currículo com foto 994600238. Ele tem um grupo que divulga informações referentes a oportunidades de trabalho. Peça para ele incluir 994600238. Ele reforçou aqui. Só te lembrando. E quem está precisando de pessoas para a área de RH, na verdade, quem está precisando de oportunidade na área de RH, dá um toque, né? Em que eu estou escutando e assistindo vocês aí pelo YouTube. Muito obrigado ao Flávio pela sintonia. Obrigado também ao Caçabino, né? Caçabino. América Latina inclui todos os países das Américas, exceção feita a Canadá e Estados Unidos. Exatamente, exatamente. A gente tá falando do Mercosul, ô Caçabino, Mercosul, esse embargo da Carrefour. Então, Luciano, Mercosul não tem os Estados Unidos e Canadá, né? Francisco Lúcio, Frank Lúcio, direto de Timon, do Parque Alvorada. Tá aqui a foto ao lado de quem? Meu amigo Lourinho do Arroz. Boa tarde, amigos. Frank Lúcio de Timon, Lourinho do Arroz, lá de Timon. Rapaz, homem invocado, né? Boa tarde, Anderson e Luciano. Agradeço por dar voz às nossas opiniões. Gosto muito de analisar e discutir política. Às vezes me sinto tímido em participar dentro da temática, pois a maioria dos que escutam política fazem na base da revolta e xingamento. É verdade, infelizmente. Pois acho que política deve ser discutida na base da educação, tudo na vida, né? E convencimento. Não devemos levar a política na base da lacração. Sou do grande seu, gostaria de saber que bicho tem que as travessias da Avenida da Horta não são terminadas e finalizadas? Esse bicho eu também não sei. O que está embargando, Luciano, será? A gestão atual, ela deu início à revitalização ali daquele calçadão da Avenida das Hortas, que deu uma vida, Luciano, excelente. Aquela região do seu 1 e seu 2 também, muita gente investindo. Por quê? faz encaminhada, leva a família, as crianças. Aí você quer comer uma coisinha depois do exercício, tomar uma coisinha. É uma oportunidade para os pequenos empreendedores deixarem, né, Luciano, de ficar só em casa sem faturar. O pessoal que está atrás de uma oportunidade não está no mercado formal. Você conhece ali a região do Calçadão? Sim, já passei por ali, mas faz tempo que eu não ando ali. Desenvolveu bastante. Ali o coqueiro ainda hoje chora, o coqueiro chorando, manda áudio chorando, coqueiro. O coqueiro que é palmeirense, olha aí, Fausto, manda teu áudio chorando, coqueiro. Nessa quinta-feira vai ter votação do impeachment, não é nessa quinta-feira, ô coqueiro. O que vai ser, você tá vendo? Você mete tanta politicagem envolvendo até o futebol que esquece de analisar as coisas. O que vai acontecer é a votação do afastamento do Augusto. Eu vou explicar pra você não ficar com essa politicagem besta. O que vai acontecer é a votação do pedido de afastamento do Augusto Melo, o presidente do Corinthians. Mas não é por conta de ilegalidades e nem de corrupção. Tá aí batendo mais uma vez na tua politicagem. Por quê? Porque o que há de suspeito está sendo investigado pela Polícia Civil. É o caso Vai de Bet. Diga-se de passagem, Luciano, não sei se você viu o caso. O Ministério Público de Pernambuco pediu o arquivamento do caso. Você viu você viu o assunto? Repercutiu ontem. O Ministério Público Eleitoral, quer dizer, o Ministério Público de Pernambuco, onde a Vaidebet é sediada, coqueiro, pediu o arquivamento. Então, o grupo político que faz oposição a Augusto Melo, que é encabeçado pelo André Sanches, que não vale nada, ex-presidente do Corinthians, rixa política lá no Corinthians, quer derrubar o Augusto Melo. É colocando como base, a base principal, esse inquérito que está sendo articulado ainda pela Polícia Civil. Não há nada de conclusivo. Se a Polícia Civil não concluiu, por que que ele vai ser, vai ter a cabeça colocada à disposição dentro do Corinthians? Manifestação política, praticamente, é política, Luciano. O Augusto Melo, se ele for afastado, Luciano, posteriormente, o caso vai ser julgado, quer dizer, o caso vai ser votado pelos sócios do Corinthians. Sócios, viu, porque depois dos conselheiros, pedido de afastamento aprovado, aí sim, no próximo ano, não tem mais tempo para esse ano, a aprovação ou não do impeachment do Augusto Melo, quem vota são os sócios do clube. Aí ele acrescenta, Luciano, quer saber que ele tratou? Você imagina por quê? Depois disso? Ele não dorme, é pensando o tempo todo em Lula e Bolsonaro. Já pensou se a moda pega e manda o julgamento outro presidente que adora gastar mais do que arrecada? Eu não defendi nem o impeachment do Bolsonaro, de quem você é fã, o coqueiro. Por quê? Porque se a gente ficar nessa de empichar todo mundo, aí não adianta, pra que você faz eleição? Um ano já tem gente levantando, fazendo motim pra tirar o presidente da cadeira. Aconteceu isso com o Collor, ele foi sacado. Aconteceu isso com a Dilma, ele foi sacado. Quantos processos pedidos de impeachment contra o Bolsonaro, você lembra? 120, vai. Muitos pedidos. Contra o Lula, muitos pedidos. Então, se a gente ficar nessa, aqui no caso do prefeito outra pessoa, pediram a cabeça também do prefeito. Só não passou pela Câmara Municipal de Teresina. Mas se a gente ficar nessa, toda hora vai, tira. Se não houver um caso extremamente grave, meu amigo, a gente vai ficar de impeachment. Não dá, né? Não dá não, viu, o coqueiro? Essa parte aí já é politicagem, é fanatismo já. Boa tarde, Camelo, Luciana, a todos os ouvintes da Teresina FM, bom programa pra vocês. O Genésio curtindo a folga, mas ligado na Teresina FM. O Genésio não tá tomando uma, onde, Genésio? Genésio, quando tá de folga, toma uma cerveja. É, gosta de tomar uma cervejinha. Pra espairecer a mente, né? Calor demais. Tem previsão de chuva. Áudio de quem? Participação do... Não tem o nome. Ah, um áudio. Bom dia, Camelo. Bom dia, Luciano. Bom dia. Rapaz, uma pessoa me disse que tem uma equipe da Equatorial de fora hospedada em um hotel aí, em frente ao Hospital Santa Maria. Equatorial? Pra resolver esse negócio do semáforo, porque supostamente os funcionários aqui não estão resolvendo. É um absurdo. Um passarinho, um pingo d'água não pode cair, que os semáforos desligam. Vai ficar a casa da Equatorial, isso. Equatorial tomar de conta aí da... Então é a empresa que faz a sinalização semafórica, ela é específica pra isso. Diferente, né, Equatorial? Não sei se foi um contrato por fora, eu não sabia não. 12h27, olha o Moisés, chegou, o homem do frango. Moisés, eu vou mandar o material pra você divulgar, pra gente ajudar a Maria, viu? Camelo, bom dia. Bom dia, Luciano. Luciano Coelho, Lilian, Lilian Oliveira, Jade, Alaís, Caio Rabelo e ouvintes, Moisés Duarte. Participação aqui de quem? Do Wendel. O Wendel, Luciano, a filha do Wendel, tá aqui um vídeo, ó. Terminou de estudar, fez o dever de casa. Luciano, olha. Boa tarde. Que o Camelo, eu fiz já a prova. Eu acho que tirei nota 10. Beijo, Amanda Estela. Amanda Estela, Luciano, previsão de 10. É, parabéns, Amanda. Tem que estudar mesmo, viu, Amanda? Tá, você tá certíssima. Previsão de 10. Se a previsão é de 10, é por quê? Ela fez uma boa prova. É porque ela estudou bem. Tá certo. O futuro tá sendo garantido aí, viu, do Endo. Futuramente o Endo vai ter uma boa filha, com uma boa profissão, vai se aposentar e a filha que vai sustentar ele, como a sucessora herdeira aí do Luciano Coelho, né, Luciano? Apressar nem deixar herança, se Deus quiser. Carlos Afonso chegou agora, empresário do ramo musical. Eu quero essa parceria com o Carlos Afonso, como tá ganhando dinheiro. Eu liso, rapaz. Eu quero seguir o exemplo aí do Carlos Afonso. Como é que faz, Carlos, pra ganhar dinheiro? Meu amigo vai vender a bebida da festa que ele faz com você ratinho, meio caminho andado. Professor Rubens Portela, mandei um áudio pelo nosso WhatsApp. Pera aí, deixa eu baixar aqui o áudio do professor Rubens Portela. Chegou o Júnior Gavião, já, viu, professor? Vai dar certo. Eu identifiquei aqui o seu áudio. Júnior Gavião, Luciano. Boa tarde, Camilo. Boa tarde, Luciano Coelho. Júnior Gavião, direto aqui da Zona Leste. Hoje, jogos importantes pela Série A do Campeonato Brasileiro. Primeira divisão, hein? Palmeiras empata com Botafogo. Flamengo ganha do Fortaleza e corre sério risco de ser mais uma vez campeão brasileiro. Deixaram o Mengão chegar, Camilinho. Chora não. O Corinthians tá ruim mesmo, viu? Valeu, abraço, Fluminense cai, Júnior Gavião. O Coringão tá lutando agora pela Libertadores, melhorou, Júnior, não corre mais risco de cair, graças a meu bom Deus, ele tá com o filho, Luciano, dentro do carro, tava no tabu e era... Olha aí, Camilinha, aqui, fisioterapia com Samuelzinho, manda beijo, pai, beijo. Aí, a você e o Luciano Coelho, aí o Samuelzinho, fisioterapia, Teresina, viu, valeu. Ela é, Júnior Gavião, o alô do Luciano Coelho, especial ao Samuelzinho, que é o filho herdeiro do Júnior Gavião. Cadê o Luciano? É o Gaviãozinho? É, o pequeno Samuel, que é o filho do Júnior Gavião. Um abraço pro Samuel, saúde, que Deus abençoe, que o mantenha sempre muito bem. Ele e o pai dele, o Júnior Gavião. Sobrevoando. Ele ainda não deu notícia sobre a Rádio Cidade, né? Na FM Cultura? Na FM Cultura. Ah, em breve, hein, Júnior? E aí, qual a novidade? Se tiver, manda pra gente. É o áudio do professor Rubens Portela, Luciano. Bom dia, Camilo. Bom dia, Luciano. Rapaz, uma pessoa me disse que tem uma equipe da Equatorial de Fora hospedada em uma... Ah, não, que não é do professor Rubens Portela, não, Lilian. Pera aí, deixa eu tentar identificar. Do professor Rubens Portela é esse aqui, ó. Esse aqui. Bom dia, Camilo, e bom dia, Luciano. Bom dia. É, eu sei que Teresina precisa de obra de saneamento e água de Teresina tem feito muito, mas eu acho que o poder público devia cobrar da água de Teresina que fizesse o devido reparo com mais competência, né? Professor Rubens Portela, é demanda também, né, professor Rubens Portela? Manda pra gente, se for demanda, manda com código único, professor. O tempo já tá estourado pra gente entrar num intervalo comercial. Por demanda da Equatorial, pessoal, água de Teresina, como fez o meu amigo Paulo, você envia com código único, do lado direito superior do seu talão, você envia com a localização e se puder com o GPS também. Às vezes não é a casa da pessoa, você passa por um local, como fez o Paulo, tem um problema de energia no porte, né? Você só notou ali, tá passando rapidinho, você traz o nome da rua, o endereçozinho completo, né? Traz o nome da... o número da casa também, a quadra, se tiver para ajudar, viu? O pessoal se localizar. Camelo, ontem quando eu vi a pergunta, não se tratava puramente de política, e sim uma crítica, mas havia sim um questionamento ao coronel, valeu. Foi, ele citou o... Ah, sim, lembra. Ele citou o Fábio Abreu, não foi isso? Foi, eu lembro. Darlan. Coelho, acho que eu queria falar aí. O Darlan, Lila, dá uma ajuda aí no do Darlan, do professor, do Rubens e o do professor, e o do Darlan também deu uma cortada que eu não consegui. Esse anterior, o mais curtinho, de 6 segundos. Com certeza, eu vou ajudar na hora, pode ficar tranquilo. Esse aqui é sobre ajuda, né? Deu certo, carregou esse do Darlan. Agradeço novamente ao Darlan pela contribuição, pela ajuda. Já mais participações populares. Tempo para um intervalo esgotado, Luciano, 12 horas e 31 minutos, viu? A demanda também do Moisés, viu, Lina? Anota aí, da rua Coronel Costa Araújo. A volta do intervalo comercial, já em 2 minutos, mais participações. Faculdade Cesvale está com inscrições abertas para o vestibular 2025. Construa o seu futuro estudando administração, direito, ciências contábeis ou pedagogia com até 50% de desconto durante todo o curso. Venha para a faculdade que é primeiro lugar no ENADE e tradição no ensino superior do Piauí há 39 anos. Mais informações, ligue 86-2222-0050 ou WhatsApp 86-9201-3992. Cesvale, fortes para o futuro, formando vencedores. Vencer Cesvale. Ô de casa! Quem é? É o ProUrb! Opa, chegou minha vez. Quando o ProUrb chegar, deixe entrar. Através do programa, mais de 32 mil imóveis já foram regularizados em todo o estado. Um modelo para o Brasil que possibilita o acesso ao registro de imóvel de forma gratuita, rápida e legal. Secretaria de Administração, Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Foi dada a largada. Circuito Sesc de Corridas, Etapa Teresina. Percursos, 5 e 10 quilômetros. Inscrições até 30 de novembro, pelo site simpla.com. Prova dia 15 de novembro, no Parque da Cidadania. Concentração, às 6 da manhã. Circuito Sesc de Corridas, Etapa Teresina. Vem pro parque. Realização, Sesc Piauí. As escolas Seduc foram renovadas para você ter um mundo de oportunidades e se preparar bem para um futuro profissional de sucesso. As escolas Seduc oferecem tempo integral com salas climatizadas, aulas de inteligência artificial e programas como Seducatom e muito mais. Tudo isso para você ir mais longe. As matrículas 2025 serão em breve. Fique de olho em nossas redes sociais. Venha para a educação que faz a diferença. Secretaria da Educação, Governo do Piauí. Vem aí o pré-reveillon com forró das antigas. Dia 28 de dezembro, no Teresina Hall. Uma noite inesquecível com sucessos que marcaram gerações. No palco, Balança Neném, Eliane, Mastruz com Leite, Desejo de Menina e Forró Sacode. Sorteio de prêmios e pista open de cerveja, pra você curtir bem pertinho do palco e dançar até o amanhecer. Garanta já seu ingresso no site da ingresse.com. Não perca a chance de celebrar o fim do ano com muita música e alegria. Realização, Valeu Produções. Apoio, Teresina FM, O Dia e Gelo Polar. A Detroit Car conta agora com uma nova unidade, Avenida Zequinha Freire, ao lado da Lá você encontra serviços de mecânica em geral, pneus e baterias, alinhamento 3D mais balanceamento a partir de R$90. Troca de óleo mais filtro por R$189. Pneu aro 14. Estrelas para o seu quatro rodas. Avenida Dequinha Freire 390. Fone 3301-1500. Black November Isa BMW. Condições mais que especiais e modelos exclusivos para você. Novo BMW 320i 2025 com taxa zero e super valorização do seu seminovo. Novo BMW X1 2025 com taxa de 0,99% e emplacamento 2024. Black November Isa BMW, na Avenida João 23. No trânsito, escolha a vida. A Detroit Car conta com mais de 20 anos de experiência. Após 5 anos de sucesso na unidade da Avenida Jockey Clube, agora tem mais um centro de atendimento de excelência para melhor te entender. Alinhamento 3D mais balanceamento a partir de 99. Pneu aro 14 a partir de 299. Tudo em até 6 vezes. Detroit Car, 5 estrelas para o seu 4 rodas. Avenida Jockey Club, agora na Avenida Zequinha Freire, número 390. O telefone é o. na segunda edição. Oferecimento.